na cozinha só de boa, mão chefão. Fiz um bolo de maçã, achei que era visão. Joguei os ingredientes, misturei com atenção. Mas o bolo levantou, virou monstro, uma tensão. Bolo de maçã, tu não vai me pegar. Eu que fiz você, agora cê vai apanhar. Tua maçã é fofinha, mas eu sou mais sagaz. Na luta até a morte eu não corro pra trás. Ele gritou, tu me fez, mas não sou teu escravo. Tentou me esmagar, mó ataque brabo. Joguei farinha no ar, pulei pra me salvar. O bolo veio correndo, parecia um jaguar. Bolo de maçã, tu não vai me pegar. Eu que fiz você, agora cê vai apanhar. Tua maçã é fofinha, mas eu sou mais sagaz. Na luta até a morte eu não corro pra trás. Sentida, quase perdi o braço, mas peguei a faca, é agora o meu traço. Cortei ele em fatia, achou que era o fim. Mas o bolo se juntou tipo slime sem fim. Bolo de maçã, tu não vai me pegar. Eu que fiz você, agora cê vai apanhar. Mas eu sou mais sagaz. Na luta até a morte eu não corro pra trás. Último golpe, farinha no chão. Bolo escorregou, deu um vacilão. A vitória é minha, o forno é meu lá. Mas nunca mais vou fazer bolo que pode levantar. Corro pra trás. Ele gritou, tu me fez, mas não sou teu escravo. Tentou me esmagar, mó ataque brabo. Joguei farinha no ar, pulei pra me salvar. O bolo veio correndo, parecia um jaguar. Ele gritou, tu me fez, mas não sou teu escravo. Tentou me esmagar, mó ataque brabo. Joguei farinha no ar, pulei pra me salvar. O bolo veio correndo, parecia um jaguar. A vitória é minha, o forno é meu lar. Mas nunca mais vou fazer bolo que pode levantar.